Arizona 9-1, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 125.35. 251-2835, obrigado, bom dia, o 3191. Bom dia. 279 no ponto de espera do ano zero, pronto. 279, mantém ponto de espera, pistão zero. Mantém ponto de espera, 279. Chame 200 no solo aos 27, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. 121, décimo 9, obrigado, se vamos ficar daqui a pouco. 1250, vento 130 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado no zero, 1250. Azul 2719, autorizado. Alinhar e mantém piso no zero. Alinhar e mantém piso no zero, azul 2719. Romeu Vitorino de Sierra, desce para nível 050. Descendo 050, Vitorino de Sierra. Gono 250, solo aos 29, libere a direita, chame o solo 121, décimo 9. 219, eu libravo, eu vou no 250. Azul 2719, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 109. Autorizado, decolagem, pistão no zero, azul 2719. Kilo Romeu Oscar, reporte no ponto de espera da Papá. Mostrará na Papá o Kilo Romeu Oscar. Romeu Vitorino de Sierra, voo Iduna, desça para 2, meu pai. Voo destino 096, autorizado LF, que da pista no zero, reporte estabilizado. Certo, descendo para 2000 na proa de Iduna, vai chamar no ILS Vitorino de Sierra. Controle Salvador, bom dia, azul 4082. Está sentindo a informação a TIS, passa 240 para 150. Azul 4072, essa é a identificação, dessa vez chegada ao Mediuno para o nível 050, o ajuste na 096. O Mediuno para o 050, descendo via o azul 4082, com 1016. Ouvindo, decolado aos 31, chame controle 120, décima 8. 520, desceu a 8, 2719, boa. Controle Salvador, azul 2719, passando 1.100 pés, São Bruno. Azul 2719, contato radar na decolagem, subavia, saída São Bruno, para nível 340. São Bruno para 340, azul 2719. Confirme nível autorizado, Cerita. 340. Ciente, 340, azul 2719. Sapatão, Kilo Romeu Oscar, autorizado, ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Ingresso autorizado, retorno para a cabeceira, Kilo Romeu Oscar. Controle 4082. Prosseguindo. Vamos trazer via esquerda na proa 045, mais 15 minutos. Antes do 402, livre de esquerda, eu passo a perna. Passarei. Controle azul 2719, desvio esquerda pro A2, 10, devido a formações. Correio por quantas milhas? 40 milhas, 2719. Ciente azul 2719, livre de esquerda, eu passo a perna. Ciente 2719. Autorizado da decolagem, pista 17, vento 130 graus, 09 nós. Bem, nível solicitado. Momento que você erra Lima, acione código 0227, autorizado nível de voo 090, vou ir na proa de Bomet para interceptar a chegada hoje, Salvador na 096. Kilo Romeu Oscar, decolado aos 35, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, Kilo Romeu Oscar. Salvador, Papatango, Kilo Romeu Oscar. Papatango, Kilo Romeu Oscar, contato radar na decolagem, sua via saidara a Boruno para nível 060. Kilo Romeu Oscar, solicita cancelamento do Yankee, seguirá as condições visuais e a corredores, 1 na Biopec. Capitão, Kilo Romeu Oscar, planeta TR cancelador 1435. Mantenha o nome do país no corredor, corredor Axé. Reporte, copie meu estimado de pouso. Aos 1500. Kilo Romeu Oscar, reporte através do farol da barra. Reportará no farol da barra, o Kilo Romeu Oscar. Controle azul 27 no mapa, estou voando na proadição, vou para evitar formações. Tente azul 279. E 4082, reporte quando tiver condições de voar Duna. Assino, está presente em condições de voar Duna, 4082. Descendo para o 050. Do 4082, desça para 4.000 pés, hoje no 096. 4.016. azul 40, 82. Salvador, bom dia, 4714, informação Papá. 4714, acione identificação, autorizado voar ETAP, desça para nível de voo 100, o agente Salvador 10 na meia. ETAP 100, 10, 1 na meia, 4714. Centro Recife, na frequência 1251, alterna 1235. 251-2835, confirme. Afirmo. Centro 251-2835, Concentro Recife, agora azul 2719, bom dia. Sim. Então, 4714, eu desço para o nível 050. Prossiga. Para o nível de voo 050. Se autorizado 050, para 4714. O Victor Índia Sierra, estabilizado. Então, meu Victor Índia Sierra, pode aproximação, chame torre na frequência 118.95. 1895, obrigado, Sierra. Pelo Romeu Oscar, livrou o farol da barra. Bom dia, batendo pelo Romeu Oscar, confirma, irá manter o número pés até o destino? Número pés até o destino. Pelo Romeu Oscar, não há tráfego de conhecimento do controle e reportar, frequência livre. Frequência livre para o seu Romeu Oscar. Controle azul 5048, informação Papá. Azul 5048, adicione identificação, dessa vez chegada para Mediona para nível 100, loja de Salvador 1016. Seguida do Mediona para 100, 0016, Salvador azul 5048. cancelado aos 4-1. Curve à esquerda autorizado, passe pela direita da pista 1-7. Rebote na final. Chama lá na final da 1-7, Victor Índia Serra. 8-10. Existe 5048, confirma em velocidade. 5048, mantém 2709. Sentido do para 2509, número 4 na aproximação. 2509, eu dou 5048. Controle para desvio de informações, azul 5048, poderia voar direto de CAP? Azul 5048, autorizado. Obrigado, CAP, azul 5048. Autorizado, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 139. Descida para 2 mil pés, o ajuste na 016. Sonda 2 mil pés, sonda 016, até 47 no base. Então, Romeu Kilo Serra Lima, reporta a unidade de descida. O Kilo Serra Lima para descida. Desce para nível de voo 070 inicialmente. 070. Meu Victor Índia Serra, no solo aos 4-5, confirma o pátio. Gente, autorizado o backtrack, livre via Papá, ao estacionar para quem está livre, Victor Índia Serra. Estabilizado, 4-0-8-10. Azul 4-0-8-2, completa a aproximação, chame a torre na frequência 1-1-8-9-5. 8-9-5, bora. Azul Salvador, bom dia, Azul 4-0-8-2, estabilizado no IRS. Azul 4-0-8-2, bom dia, NH-1-0-1-6, confirme se já visual. Afirmo, visual 4-0-8-2 com 1-0-9. Gente, Azul 4082, tráfego também autorizado. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 139. E o pouso 4082? Lima reautorizado, descida para o nível de voo 050, altímetro na 06. 050 na 06, aqui no Serra Lima. Azul 5048, comprovante de redução para 2209, desça para o nível de voo 080, QNH 1906. Vai seguir um Bravo Eco 9 Lima na aproximação. Azul 5048, reduzindo para 2209, desce para 8000, 1906. Então, 4714, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Autorizado, reporta estabilizado, 4714. Quilo Serra Lima, confirme velocidade indicada. 200. Complete redução para 1809. 1809, Quilo Serra Lima. Azul 5048, reautorizada, descida para o nível de voo 070. S070, Azul 5048. Serra Lima, desça para 3.000 pés, QNH 1906. 3.000, Quilo Serra Lima. Azul 5048, está desvio de informações, se possível para o 040, por 15 milhas, depois pode voltar para o Aduna. Confirme, quem modulou foi o Azul 5048? Ah, sim, irmão. Gente, após desvio de voo Aduna, complete redução para 2009. 5048, reautorizado descida para 4.000 pés, QNH 1906. 4.000 e dedos para 209, Azul 5048. Azul 4082, no solo ao 50, livre à direita e a eco, chame solo 121, décimo 9. Eco 219. 795, 474. Quilo Serra Lima, desça para 2.000 pés, QNH 1906, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. 2.000, autorizado final da X-Ray, chamará estabilizado, Serra Lima. Serra Lima, tem condições de manter a velocidade indicada até o marcador correção da Simbra? Positivo, sem problema. Gente. Torre Salvador, bom dia. Até 4714 vai passar o Índia Serra, Legião do Campo. Santo 4714, tráfego avistado. Autorizado o pouso, pista 10, vento 130 graus, 139. Gente, autorizado o pouso na 10, tá? 47 no corte. Azul 50485 em condições de interceptar o localizador nesta proa? Ativo, pode bater essa proa até o localizador, se possível. Gente, está autorizado então, nesta proa interceptar, desça para 4 mil pés ainda, o QNH 1096. Para 4 mil 1096 está autorizado o localizador azul, 5048. No localizador. Quilo Serra Lima completa final, chame torre frequência 98 decimal 95. 98.95. Torre, bom dia, Papa Romeu Quilo Serra Lima, interceptou o localizador. Bom dia, Papa Romeu Quilo Serra Lima, QNH 10.16, continua a aproximação, número 2 para pouso. Sim, a gente tem intenção de pousar no 7 a partir do 372. Gente, o Quilo Serra Lima, reporte para o cancelamento. Gente, chama lá. Quilo Serra Lima está em condições visuais, solicita cancelamento da presente. Papa Romeu Quilo Serra Lima, o instrumento cancelado aos 5-4, autorizado base pela direita da pista no 7, reporte na final. Para a final, Serra Lima. O 5048 pode prosseguir descida? Afirmativo, aguarde transferência das comunicações. Prossegue então para 2 mil pesos, o 5048. O altímetro permanece 10.16, 5048, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, o 5048. Até mais. Serra Lima, girando final, abaixar travado, pista no 7. Papa Romeu Quilo Serra Lima, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 119. Gente, livre pouso para o Quilo Serra Lima. Papa Romeu Quilo Serra Lima, com solo ao 56. Livre à direita via Papá, a zero está ao estacionar frequência livre. Livre, levando à direita, uma boa tarde. Bom dia, azul 5048 LS, da 10. Azul 5048. NH 10, 16, autorizado o pouso, pista 10, vento 120 graus, 129. Pista pouso 10, azul 5-6, ponto de espera da 1-0. Bono 5-5-6, boa tarde. Mantém ponto de espera da pista no 0. Confirme se visual com tráfego final no 0. Afirmativo. Chegou no 5-5-6. Após a passagem do tráfego que pousa, Embraer da Azul, autorizado a linha de manter pista no 0. Mantemos no 0 após o tráfego com 5-5-6. Salvador, é o TAM 3604, bom dia, com a Quebec. TAM 3604, aciona identificação, chegada bomba de zona autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1016. 0016 para o 050 via chegada bomba de zona, TAM 3604. Azul 5048, no solo ao 01, livre via Eco, chame solo 121, décimo 9. Eco 219, obrigado, Azul 5048. Salvador, 3745, pronto, vamos ficar. Torre de Salvador, Sena 3745. Então 3745, mantenha o ponto para a pista 10. Após o início da rolagem do 37 da Gol, autorizado ali a manter a pista no zero. Após a rolagem do Gol, ali mantendo o zero, está 37. Bônus 556, autorizado da rolagem em pista 10, vento 120 graus, 129. Eu tenho a rolagem 10, Gol, no 556. Gol no 556. Vai falar do 03, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, obrigado, bom dia, Gol no 556, bom final de semana. Igualmente. Controle, boa tarde. Gol no 556, passando 1600 na São Bruno. Gol no 556, contato radar, se prepare o nível de voo 380. É presente o voo direto Leda. Leda, obrigado, Gol no 556. Na 3745, autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 149. Livre decolagem na 3745, decolado aos 05, chame controle em Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, mano. Boa tarde. Controle em Salvador, boa tarde, está 3745. Está 3745, contato radar, lotar o nível de voo 360, via saída São Bruno. Sente para o 360, está 3745. Romeu Novembro, nosso caminho, bom dia, Lívia Sonar, reporte táxi. No 556, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 251, 2835, 556, obrigado, boa. Boa. Dessa via para 2000 pés, QNH 10 no meio, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reporta estabilizado. ILS X-Ray para 2000 no zero no meio, reporta estabilizado. 2, boa tarde, eu estou na minha 23, pode estar a cabeceira do zero, está pronto. Oxenai 6213, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 13, nosso. Siga a alinhar e decolar, cabeceira 10, Oxenai 6213. Então, 3745, chame centro Recife, frequência na 25.1, alterno na 28.35. 251-1235, obrigado. Corre, Salvador, aqui, Tango Lima, hotel, Tango Lima, hotel, Tango Lima, hotel, Lima Hotel Hotel, reporte no ponto de espera da Papá. Autorizado ingresso, Lima Hotel Hotel, reporte cabeceira, aliado pronto. Xenai 6213, decolado aos 1-4, chame controle em 120, decimal 8. Controle 208, Xenai 6213, boa tarde. Boa tarde. O Papa Tango Lima Hotel Hotel, mantenha a autorização anterior, mas modifique a saída para lotar. Correto, reporte pronto, cabeceira. Motor Salvador, azul 4441 na transfere com a CBS. Azul 4441, na sua identificação, chegada por médio não autorizada, dessa via chegada para nível de voo 050, QNH 1096. Via chegada, bom médio 1, para o 050, 1096, 4441. Papatango Lima, Hotel Hotel, por solicitação do controle, modifique novamente a saída, Momo e após direto, e mantém pronto até 2.000 pés. Correto, Lima, Hotel Hotel. Salvador, pontinho 9097, pronto. 9017, mantém o ponto de espera a pista no zero. Mantém o ponto de espera no zero. 9097. Estabilizou, 3604. 3604, completa final. Chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, bom dia. Dado decolagem, pistão 7, vento 120 graus, 149. Bom dia, NH10 15, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informação de tráfego, Mitsubishi decolando agora da pista 17, tem interferência com sua aproximação. Teste do tráfego, obrigado pela informação, aguardando autorização de pouso, está 3604. Já chegamos 060, 3378. Pista 17. Tango Lima, hotel, decolado ao 18, mantém proa até 2.000 pés e chame o controle em 120.8. Mantendo proa até 2.000 pés, controle 208, Lima Hotel. Então 3604, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 129. Só livre o pouso na 10, está 3604. Equipamento Bravo 90, 12 para cá. O código anático do piloto? Romeu assistente via corredores. Reporte ingressando no corredor Interlagos. E acione código 0155. 0155. Doutor Salvador, para passar em Lima Hotel, transporte em ferro decolado. Salvador, perfil da mão. Lima Hotel, contato radar, vai para nível de voo 190. Após 2.000 pés, curva à direita, voo direto Momo. Após 2.000, curva, confirma, curva à esquerda ou direita, Lima Hotel? Se tiver condições, está autorizado curvar à direita, direto Momo. Gente, após 2.000, direita Momo. Confirma evitando desvios? Na senhora, pequeno desvio na 075, já vamos entrar na Bomed. Sim, se após desvios, vou em Bomed. Obrigado. Papa Romeu, November, Oscar Whisky. Atento à possibilidade de esteira do 320 da TAM, cruzando agora a pista 17. Autorizado decolagem, pista 17, vento 120 graus, 139. Mauno, alterna na 28, decimal 35. 25, Uno, alterna na 28, 35, chinela 62, 113, boa tarde. Confirme mais quantas milhas nesta proa? Essa proa agora já é de Bovete, já é minha velha. Quente. Oi, direto ITAP, 3378. 3378 ITAP, isso já. TAM 9017, autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 119. Obrigado, 9017. Papão meu November, Oscar Whisky, decolado aos 22, curve à direita, autorizado o circuito pela direita da pista 17, reporte na final. Autorizado o circuito pela direita, repassado na final da 17 de novembro, Oscar Whisky. Salvador, 1250, ponte espera da 10 e pronto. Bono 250, autorizado, ele aí mantém-se no zero. Ali mantém na 10, gol 1250. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, prossiga para o controle. Direita para a série de Serra Novembro de Cali Lima, o destino é Serra Índia Queen de Elixir, está na ilha de Itaparica para atravessar a Baía de Todos os Santos. Confirme a altitude que mantém, o tipo de equipamento, pessoas a bordo e código acionado. Acionado 0241 no PV1 e agora nesse exato momento mantém 500 pés de hélice. Equipamento? Serra Chat. Confirme? Serra Chat, Romeu 44. Gente, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, reporte para... Cruzamento para prosseguir para a Serra Índia, Eco Índia. Gente, iniciando o cruzamento, senhorita, e após Serra Índia, Eco Índia. Não se escuta permanente. Gente, confirme, está voando com pro outro farol da Barra? Afirmo. Gente, então reporte para prosseguir direto para a Serra Índia, Eco Índia. Gente, reportando direto Serra Índia, Eco Índia, Vitor Hotel Delta. Controle, boa tarde, está 9097, decolando, se escuta. Pela 9097, contato radar, vou para o nível de voo 340, após 2000 pés, correção. Dá presente, vou direto Leda. Direto? Leda. Graças, Leda. Não seguindo a informação, o Vitor Hotel Delta vai manter a proa do pouso, ok? Gente. Na proa 023, vira informação de etapa, 250, 444. 4441, confirme a proa em por quantas milhas? 023, na curva da presente data. Me retornando para a etapa, 4441? Afirma. Gente, voo Iduna, desça para 3 mil pés, QNH 1-0-5, 4441. Iduna 3 mil. Afirmativo, na 0-5. Vamos, 9-0-7, curvando para 2-4-0 de proa, evitar a forma vai. Sou Salvador, alinhado na final da 1-7, novembro Oscar. Papa Romeu, novembro Oscar Whisky. Autorizado toque e arremessida, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Autorizado toque e arremessida na 1-7, novembro Oscar Whisky. Para o nível de voo 080, QNH 1-0-5. Minha chegada, no nível, confirme nível 080? Cotejamento correto. 080. 4441, informa o tráfego, um helicóptero na sua posição de 12 horas, mantendo o litoral de Salvador. Está agora mantendo 1.000 pés. Não irá interferir nessa aproximação. 7-4-4-4-1-7. Bom Salvador, boa tarde, Bona 250, passa 1.600 pés saída PUCA. Bona 250, contato radar, suba para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, Bona 250. Dan 3378, desce para 4.000 pés, sem restrições, voo Iduna, o 3378. 4.000 pés, voa Duna, Dan 3378. Controle Salvador, Papatão, Kilo Romeu Oscar, dá presente, autoriza a proa de Asa. Kilo Romeu Oscar, mantém a parícia com a